Não há nada mais vão e mais só. Que os mastros despidos dos barcos perdidos em portos desertos, chorando a ausência do mar e das brumas, sonhando o sol, o sal e o vento, que ilhas cantando a imanência das águas, cavalgando potros com asas de espuma. E no frio fino de um dia cinzento, voa sobre o cais o grito das gaivotas. Não há. Não há. Nada mais vão e mais só. Que os mastros despidos dos barcos perdidos em portos desertos, chorando a ausência do mar e das brumas, sonhando o sol, o sal e o vento, ilhas cantando a imanência das águas, cavalgando potros com asas de espuma. E no frio fino de um dia cinzento, voa sobre o cais o grito das gaivotas. Não há.